começando aqui mais um Locomo Cast, podcast mais viajado pelo Sfera. Já estamos aqui para fazer... Aliás, faz tempo que a gente não está aqui. Mas agora estamos. Faz bastante tempo que a gente não está aqui, mas a gente tem alguns aí na manga. A tendência é que a gente não atrase, mas a gente não vai prometer nada, né? Porque a gente é desses. E, enfim, nós estamos aqui para fazer a retrospectiva mais atrasada da vida. Afinal, todo mundo já fez a retrospectiva na primeira semana. E a gente está aqui para fazer uma retrospectiva no fim de janeiro. E, tipo... Essa retrospectiva não vai ser o que aconteceu com o mundo, porque, enfim, a gente sabe, todo mundo sabe o que aconteceu com o mundo. Vai ser Foda-se o mundo. É, vai ser uma retrospectiva mais a gente, o que aconteceu com a gente. E sobre o mundo, a gente vai falar aquilo que mais afetou a gente. Nada... Blé. Nada okay? Jornal. Exato. Então, e o Suede falou mais alto que devia, porque, né, passou o som no volume. Perdão. Ele vai passar o microfone. Desculpa, desculpa. Assim. Depois vai no jornal. Mas enfim. Tendo dito isso, eu sou Rafael Tanicho, host de sempre. Estamos aqui com Pedro Tanicho. E eu tô aqui, gente. Estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. E estamos aqui com o João. Eu. Aí. Então, sobe o som e já já a gente volta. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Bom, vamos lá. Faz tempo que a gente não grava, eu não sei o quanto a gente tá preparado pra fazer isso ou não. Mas vamos falar sobre o ano de 2019. Quem quer começar aí? Eu acho que ninguém quer começar, que 2019 foi uma bosta, né, pra todo mundo. Eu concordo. Ano desgraçado. Então, acabou o podcast? É tipo isso, 2019. É mais ou menos. Falou, gente. Tchau, tchau. Não, mentira. Ah, cara, é que 2019 não... Ah, eu vivi tudo que eu tinha que viver em 2018. Aí acabou. Agora, a partir de agora você só tá assistindo. Eu fui lá, quis fazer o negócio da bariátrica, quase morri. E 2019 foi um marasmo, na real. Foi um entre planos. Yeah. Acho que pra todo mundo foi um ano meio bosta, assim, do tipo, não aconteceu nada. Porque eu tava até acompanhando o pessoal no Twitter, muita gente reclamando do tipo, 2017 foi uma bosta. Na verdade, foi meio que indiferente pra muita gente. Mas é 19? É, 2019, foda-se. É, mas as pessoas têm sempre esse negócio de falar, João, você faz favor de falar mais alto, viado. As pessoas têm sempre esse negócio de porque, nossa, esse ano foi uma bosta, ano que vem vai ser melhor. Não, mas pra mim foi uma bosta mesmo. Coisa Suede, ruim, senhor. O Suede tá nossa, sendo uma bosta senhora. Há uns 3 anos. Suede, ó, aqui, claro, a gente vai fazer uma retrospectiva 2019/janeiro 2020. Justo. Então, uma coisa que eu vou começar falando aqui. É. Vou começar falando que no ano de 2019 gravamos vários episódios, inclusive teve um episódio que ficou proibido. Sim, sim. É. E sabe como que a gente desbloqueia esse episódio? Nossa, Pedro, como nós desbloqueamos esse episódio? Contribuindo no PicPay. Contribuindo no PicPay. E como podemos fazer isso, Pedro? É entrando no PicPay contribuindo. É, ele meio que... Ensina pra quem não sabe. Olha, não, na verdade, vamos colocar uma meta aqui a partir de... R$5. É, a partir de 5 você tem direito ao episódio proibido que ia sair e não vai mais. É porque esse episódio ficou bem engraçado, digamos assim, viu, pessoal? É bom. Nem tanto assim. Ficou assim. Então colabora com a gente no PicPay, valores a partir de R$1, mas a partir de R$5 só que você tem o episódio banido, ok? Fiquei sabendo aí que Renato Augusto cancelou sua inscrição. Isso significa que ele não receberá mais o episódio banido. Ele não, mas outras pessoas receberão. Outras pessoas receberão. Isso daí a gente dá um puxão de orelha nas pessoas que a gente já conhece pessoalmente e tal. Aquilo lá que a gente já deu um abraço bacana. Mas enfim, 2019 pra mim foi o ano que eu comecei a ser sócio de uma agência. E eu vi que talvez eu tenha cometido um erro. Porque assim... As pessoas têm aquela visão, não, agora o cara é o dono, né? Agora ele pode fazer coisas. Não. O pior chefe é o cliente. O pior chefe é o cliente. Não, mas eu digo porque... Existem certas regalias que um chefe, às vezes, não tem. Tipo, 13º. Isso faz falta. E a gente só percebe quando faz falta. 24 horas disponível pra cliente. Então tem várias coisinhas aí que... É, fazer o quê, né? Tamo aí pra isso. Mas nós estamos num momento do país que nós precisamos nos segurar em nossos empregos. porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente gravou um podcast polêmico aí, vocês vão escutar aí mais pra frente, que é um podcast sobre o mundo, né? Sobre as coisas precisarem mudar. E a gente se posicionou de diversas maneiras, inclusive politicamente. Então escutem lá logo menos. Ok. Suede. Eu. Me fala sobre o seu 2019 um pouco. Cara, 2019 foi bem complicado, porque ele já começou querendo acabar. Em janeiro eu tava desempregado. Começou querendo acabar, tipo, eu quase morri. É, começou querendo acabar comigo. Em janeiro eu tava desempregado, tava numa bad fudida, fevereiro sofri um acidente. Só pra deixar aí pros meninos ouvintes, meninas também, ouvintes e ouvintas, e ouvintes, Justo. Você tá desempregado faz quanto tempo de carteira assinada? De carteira assinada fez um ano em dezembro. Seu cu? Sim. Mentira. Em dezembro do ano passado eu fui mandado embora do último trabalho registrado. Ano retrasado, né? Retrasado, 2018. Né? Ah, tá. Em dezembrão. Ah, eu tava sentindo mais dó de você antes. Pensei que era mais tempo. Mas não, tudo bem. É que eu continuei trabalhando assim, sem registro aí também. O seu acidente, seu filho da puta. Em fevereiro. Ele é um desgraçado. Sim. A gente já falou desse acidente. Ah, mas é bom lembrar, né? Mas eu acho que esse acidente não tá no episódio proibido? Também. Conta. Também, tá em outro. Quantos acidentes foi assim, tinha dado um rolê, né? E quando eu tava voltando pra casa, às 4 horas da manhã, o pneu explodiu. Literalmente explodiu numa rotatória. E eu fui jogado pro meio do canteiro. Ok. Eu estava levemente desidratado e completamente focado na minha salvação. E não percebi que eu estava sem roda. Você estava dirigindo feito um cidadão de bem. Com certeza. Ele estava cavando o chão com a roda. E eu consegui sair com o carro sem roda. Dirigi sem roda uma boa parte da cidade até acabar a gasolina, porque estava puxando muito. Caralho, só coisa boa. Né? Parei o carro, não podia informar BO nada, porque eu estava alcoolizado. Fui dormir na escola onde eu tinha chave. Até porque você ia fazer um BO pra quê? Não fazer um BO, mas pelo menos explicar o porquê o carro tava lá. Um guincho e tudo mais. Porque eu parei assim no pare de um semáforo no meio da rua. Ok, fui pra escola e eu tava assim, meio que não consegui escrever direito. Eu precisava avisar e eu comecei a mandar SOS pra todo mundo. Saúde. Desculpa, não sei se é alergia ou gripe, vai. E daí, por causa disso, ficaram puto comigo, o carro foi guinchado, teve uma BO. Assim, vamos aos pontos. Qual o motivo de ficar puto com você? Porque do nada a gente recebe um SOS. Aí pergunta, o que foi, Suede? Você tá zoado? E nada de resposta por tipo umas 12 horas. O tempo que eu dormi. Pois é. Quando eu acordei, minha mãe já sabia de tudo, deu BO com o carro e tudo mais. E beleza, nisso tudo eu perdi meu celular também, fiquei quase um ano, fiquei uns 8, 7 meses sem celular, até eu ganhar um do Tani. Pra saber como ele perdeu o celular, doe no PicPay. Doe no PicPay, a gente vai começar a contar segredos também pra quem doar. Tipo não, mas esse tá no episódio lá. É verdade. Ok, perdi meu celular, não tinha trampo, buscando trampo em todos os lugares, nada. Comecei só a dar aula particular, que dava pra sobreviver no mínimo. E... dava pra comprar um 8, tá ligado? Né? Dava pra comprar um 8 uma vez por semana. E meio que assim, meu ano foi embasado nisso. Em bad, sem trampo e sem celular. Acho que bad o ano de todo mundo foi um pouco embasado, né? Mas o Suede ganhou um celular. Eu ganhei um celular. Aí, ó. E arranjou um emprego. E arranjei um emprego. Aí. E aí a gente entra em Mas janeiro. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Foi esse ano. A gente entra em janeiro, um emprego bom, que assim, tipo, toma bastante parte da minha vida, mas é muito bom, de um salário interessante. Não tô sendo mais professor, né? Tô com alguns alunos particulares ainda que eu mantenho, mas estou fazendo garçom, coisa que eu trabalhei muito na minha adolescência, tenho uma experiência legal. Tanto que eu fui contratado como chefe de lá, dos garçons da equipe. Ah, louco, hein? Né? Já comecei legal. E agora eu tô feliz porque, caraca, tenho um emprego, tenho carteira assinada, vou ter, agora a partir do mês que vem, uma estabilidade financeira, não preciso me preocupar com pensão mais, né, porque vai ser descontado da folha de pagamento, não dá BO nenhum. Eita, e aí, tô com o celular, vou projetar aqui agora o meu espaço, uma casinha pra mim, e tá de boa. 2019 também comecei um relacionamento que se findou. Você vai saber desse relacionamento no podcast proibido, ajudando o PicPay. Não falarei muito sobre isso, mas é o que se findou agora esse ano. Aliás, eu vou dar uma ideia para as pessoas do que é esse podcast. Esse podcast a gente se propôs a contar para a namorada do Suede tudo que ele nunca contou. Sim. Foi mais um podcast para me zoar. E foi isso. Não comentarei muito sobre isso, mas se findou agora no começo de janeiro. E agora sigo projetando a vida em cima de trampo, em cima de estabilidade financeira, minha casa, e conciliando com o Locomotiva também para os projetos futuros e retorno de projetos que estão por vir. É isso aí. E o João? Eu? Ah, deixa eu pensar. Falar no microfone é bom, falar no volume que você passou a voz também é legal. É que tá baixo o meu microfone. Não, ele não tá baixo, tá no volume que tá todo mundo, só o seu que tá baixo. Ah, desculpa, aqui. Desculpa. É, nossa, que coisa. Ah, eu ainda tô tentando ser tatuador, tá um tipo, no começo, a maior parte do ano parecia que não andava, mas mais pro final do ano parece que agora eu comecei a aprender, o que é bom, porque eu acho que aquele negócio lá do 10 mil horas faz muito sentido. Você pode fazer, você tem que passar mó cota fazendo algo muito ruim pra você começar a fazer algo minimamente razoável. Então, tô aí. Eu já passei mais de 10 mil horas vivendo, até agora não melhorou. É, isso aí é o áudio, né? Esse é o áudio da minha sogra quando viu a tatuagem que eu fiz na minha namorada. Mas... O João, tipo, 2019 dele ele não contou nada, mas 2020 ele começou destruindo famílias. Eu não destruí famílias, eu só fiz uma tatuagem. Não destruiu famílias? Pera aí que eu quero ouvir outro áudio aqui então. Pera aí, não sei se vai dar pros ouvintes ouvirem certinho, mas vamos lá. Você não é minha filha mais desse jeito não. Você não destruiu famílias? Ela falou que você não é mais minha filha desse jeito, ela, não. Ela pediu desculpa depois. Ela falou no calor do momento. Ela não me odeia, nem odeia ela. Mas também em 2019 eu terminei... Então por que você não foi lá até agora? Eu fui. Sábado não eu tava é as lá. Informações que a gente tem, não. Mas sábado eu tava lá. Ah, já. Domingo eu tava lá. Na real, sábado eu fui lá também. Ok, prossiga. É, eu falo do seu 2019, Eu vou falar. 2019 também, no meio do ano mais ou menos, eu terminei um relacionamento de 3 anos. Com término. Meu Deus! O quê? Foi. Ai, é... cara, você contou um negócio pra gente, eu fiquei muito rindo. Mas foi triste ao mesmo tempo. O quê? Porque ela te deu a esperança, terminou com você. Ah, sim. Te deu a esperança e depois fez você tomar conta a história já. Conta a história. É assim, é que foi no término. A gente meio que... Os dois queriam terminar, mas ao mesmo tempo não queriam, sabe? Aquele tipo... Eu acho que isso não dá mais pra prosseguir, mas eu não sei o que eu vou fazer se não tiver isso. Então a gente meio que ficava, não vamos terminar, mas não vamos. Então, basicamente, ela terminou comigo. Aí, muita tristeza e choros. Ela pediu pra voltar comigo, eu falei, melhor não. Tudo bem, né? Muita tristeza e choros. Eu pedi pra voltar, ela falou não. Só que depois ela falou tudo bem. E depois, quando eu fui lá encontrar ela, ela falou não de novo. Não, aí. Peraí. Você disse que ela falou, vem até aqui à Praça do Centro. Pra gente conversar. Vamos conversar, vamos tentar reatar o nosso relacionamento. Não, ela chamou a gente pra conversar. Não, lá, essa parte de reatar veio da cabeça desse doente não, só. Não, eu não falei que, nunca falei não, isso. Não, ela falou, você chegou a falar, ah, ela chamou eu lá pra voltar. Daí quando eu cheguei lá, ela mudou de ideia. Ah, mas foi assim que você contou pra gente. Mas de qualquer forma, dava a entender, mas tudo bem, de qualquer forma. Um relacionamento que acabou, foi muito triste. Só que foi um relacionamento que acabou que deu espaço pra me conhecer uma pessoa nova, que é muito importante. Numa zoeira muito grande. Que ficaram zoando comigo só por eu ser japonês e meu atual cunhado queria que eu fosse pro Japão comprar peça de arcade pra ele e ficou empurrando a irmã dele pra mim. E no final a gente tá namorando já, vai fazer 4 meses. Fez 4 meses semana passada. Só alegria, só. Melhor que a observação do seu cunhado foi, eu falei, mas eu falei zoando. Cara. É, o primeiro dia eu cheguei lá, eu tava na casa dela, não, mano, você levou muito a sério, cara. É que quando você vê uma oportunidade, uma porta aberta, né, você... É foda quando os outros roubam nosso coração, né? Eita, meu Deus do céu, eu ia fazer essa piada, eu evitei, mas rolou. Olha aí. Mas, João, você também descobriu o valor de uma tranca? Não. Não é mesmo? Ah, também em 2019 eu infelizmente fui Nossa, caralho. Eu não estava falando línguas árabes? Não. Você sabe que o irmão dela escuta isso, né? Mas ele sabe da história. O João estava falando línguas árabes com a de Tokuja, que a gente não vai citar o nome, né? Porque, né? Malária. Preservar. É, pra malária. Malária. Pra preservar a integridade dela. Apesar que ela tá com o João, né? Isso daí não preserva muito. Mas enfim, ele tava lá só nas línguas árabes e tal. Tá ligado? E de repente, alguém abre a porta. É. E fala, opa, foi mal. Ela abriu perguntando se a filha dela tava lá e não tá. E a primeiro momento... É, ia ser engraçado se tivesse, né? E a primeiro momento, o que, que o João faz? Ele tira os pés da cama. Ele não põe a tranca. Ele primeiro tira os pés da cama pra evitar sons. Certo ele. O que, que eu fiz? Você tirou os pés da cama. Por que? Como assim? Pra evitar barulhos. Não, os pés da cama eles quebraram. Ah, eram latas. É, por que será que quebraram, eita, né? Não, mas aí tirou, a cama tava bamba, caralho. Aí eu tirei. Ei, mas por que que tava bamba, né, João? É porque tava dormindo duas pessoas e ficou mais pesado. Tipo alguém que destruiu todo o chão da casa de um rapaz aí, porque tava dormindo na sala dele e tal. É que tava dormindo em duas pessoas, Pedro. Sim, aí fica muito pesado. Aí fica muito pesado. É foda, viu? E daí depois eles compraram uma tranca, olha que coisa. Agora tá trancadinho, tá bonitinho. É. Agora pelo menos a malária tem onde se trancar quando você fizer tatuagem nela e a mãe dela quiser espancar ela, né? A mãe dela disse que não tava tão... tava mais brava na hora, mas já acostumou com a ideia já. Faz na cara agora. É, escrevi família na sobrancelha dela. O João também cometeu crimes. Eu cometi? Cometeu. O que que eu fiz? Tatuou quem não deveria. Ah, mas isso foi em 2018, eu acho. Ah, foi em 2019? Foi. 2019. Ah, foi em 2019. Eu comecei a tatuar em 2019 pra valer. Exato. 2018 eu tava aprendendo. Qual foi o crime, porque é B.O., né? Ah, não, eu tatuei alguém de menor. Não é crime, na real. Ih, meu Deus. Porque se tem autorização dos pais, tudo bem. Só que... É, o problema é que não tinha, né? Tinha. Tinha autorização. O problema é que o Pedrão falou, ó, você nunca mais faz isso, hein, filha da puta. Falou até onde é. O quê? Por que? Esse João compromete as situações. Mas ele fez por si só. Lógico. É, foi, eu fiz sozinho. Não foi por recomendação? Ah, vai lá, tatua uns menores aí pra treinar, né, cara? É, foda, viu? Mas o João tatuou o Suede. Tenho três tatuagens feitas pelo João em 2019. Uma estranha e duas normais. Por que estranha? É, porque aquela tá estranha. Desculpa. A do corvo? É. É, ela, com o tempo ela perdeu um pouco... O brilho dela. Né? Mas eu gosto dela, eu gosto. Show! Pedro? 2019 foi um... Sei lá, passou só. Eu não tive nada muito marcante. Eu fiz umas 10 tatuagens. Ah. E meio que, sabe aqueles anos que parece que você não fez nada demais? Que seu ano simplesmente... você acordou, foi trabalhar, voltou pra casa, dormiu todos os dias e não fez nada de útil com a porra da tua vida. Uma coisa que nós, todo mundo fez que foi muito legal foi... Legal, tipo, cortar o que eu tava falando, mas, né? Mas tudo bem. Tá bom, continue. Seu animal. Você teve tempo pra falar, você para de cortar falou agora, filho cara, da falou puta. Mike Suede deu uma dessa. Depois no final você fala alguma coisa, tá seu otário. É minha vez agora. Eu tô com a concha, seu desgraçado. Tá com homem concha. E é isso. Não, brincadeira. Seria engraçado os prazos. E a única coisa é que esse ano eu fiz muito mais serviço de fotografia do que normalmente eu faço. E muito mais do tipo, teve um aumento de 300% do que eu costumava fazer. E, mas fora isso, meu ano foi desse tipo, assim. Foi o mais sapatênis do universo. Típico os dias do proletariado brasileiro. Do tipo, acordou, trabalhou pra não morrer de fome e foi dormir. Pior que eu senti que meu 2019 foi a mesma coisa, com exceção do que eu contei no começo, porque não teve nada realmente de história pra contar forte, assim, sabe? A gente fez as melhores campanhas de marketing no Ribeirão Anime Fest. É verdade. É, o pessoal da região que vai no Ribeirão Anime Fest, todo ano, todas as vezes que tem, a gente tá lá vendendo cookies. Então aparece pra dar um abraço. A gente tá sempre vendendo de uma maneira inusitada. Inusitada. Sim. E divertida. O Suede da última vez tá com vestido. Sim, é tão fresquinho e gostoso. Quem conhece o Suede sabe que ele é tipo um Tony Ramos. Né? É uma mistura Tony Ramos com o Noel Rosa. Agora sem barba. Nossa, é verdade, eu tô sem barba. E é peludo. Então, se você tiver no Ribeirão Anime Fest trombar alguém meio esquisito, talvez seja o Suede. Talvez pode crer. Então, se alguém, se o Suede, você vê o Suede seguindo pessoas que não deveria, dá uma parada nele, chama ele pra conversar. Eu tô vendendo cookie. Chama o segurança. Chama o segurança, exatamente. Chama o segurança porque pode ser alguma coisa suspeita. Estou vendendo cookies. Bom, a gente só voltou esse bloco porque o João, ele queria falar mais alguma coisa. Ah, falar também que eu parei de fumar e que, poxa, é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Realmente, vícios é um bagulho muito zoado. Mas não falando aquele papo de ex-fumante chato, ah, eu consegui, você consegue, mas você consegue pelo menos tentar, então força aí, campeão. É difícil, mas eu sei que você consegue. Se você não conseguir, até Ana Maria Braga tá com câncer de pulmão, por que você seria especial? Que? Você não ficaram sabendo? Não. Hoje, no dia dessa gravação, ela anunciou no programa que ela tá com câncer de pulmão. Ah, mas ela fuma, ela tem uma vozinha de quem fuma. Ela tá quase a Aracida Top Term. Exatamente. Caralho, que bad vibe. É, ela falou lá que ela foi fazer quimioterapia e que quase não aguentou ir trabalhar depois. Moro tava José bad. É fuma também, porque ele tem uma vozinha também. Esse pessoal aí tá todo condenado, gente. É, então. Força Ana Maria. É. Falando em pessoas condenadas, que é forte falar isso, né? Mas tudo bem. Vamos falar sobre outras coisas. O João quis voltar pra falar sobre o cingaro dele, mas vamos falar sobre acontecimentos. Mas acontecimentos não. Ah, pô, porque. Vamos falar sobre coisas que nos afetaram. E eu queria trazer um nome aqui pra roda que é Edna Cross. Nossa, porra, poxa. Eterno em nossos versos. Foi... Eu nem lembrava direito porque foi muito no comecinho do ano. Eu achava que tinha sido 2018, na verdade. Que poxa. A querida foi mamãe. No meio do ano, não, foi? Não, foi no começo do ano. A querida mamãe do nosso amigão Together, ela faleceu esse ano. Exato. E. Bom, Together, é só vocês procurarem aí conhecendo desconhecidos com Together. Que vocês vão saber quem ele é. Ele participou de vários, participou do Perguntas Indigestas, que o Henrique escuta tipo 3 vezes por dia. Mas realmente foi um acontecimento marcante, porque não sei se o Pedro teve uma convivência muito grande com ela, mas quando eu, o Together e o Cavalo, a gente dava bastante rolê assim, era. Ela sempre tava lá xingando a gente. Mas xingando assim, do lado, né? Carinhosamente, e sempre tava lá no rolê, era bacana. Eu tive vivência com ela, mas agora no final, nos últimos anos, que o Together ia jogar Airsoft com a gente antes de mudar pra Tailândia. Sim. E aí meio que eu via ela pelo menos uma vez por semana. Eu mandei ela tomar no cu na frente da escola. Aliás, a Edna morreu 2 dias antes do filho do Together nascer. Sim. E outro fato marcante, nosso grande amigo virou papai. Exatamente. O pior, a mina dele é chinesa, ele é brasileiro, eles moram na Tailândia, se comunicam em inglês, e o filho deles vai ser, tipo... Poliglota. O nome do filho é? O nome é Lucas. Não era Master? Master Lucas. Entendi. Master, eu acho que é chinês, né? Sei lá. Sério mesmo que o nome dele é Master? Master Lucas. Que da hora. É, pois é. É tipo Ken Masters, enfim. E vai ser, né, educado em 500 línguas, cara. Isso é legal. Isso é bacana. Eu fico feliz, assim, apesar do meu ano ter sido o mais básico possível, eu fico feliz de ver a evolução de amigos meus dessa forma. Porque o Together era um cara que... Todo mundo que conheceu o Together e você conversar com as pessoas, eles vão falar, eu nunca dei porra nenhuma pra esse cara. Desculpa aí, Together, mas é verdade. Porque ele nunca faz... Você nunca via ele fazendo nada de construtivo, ele só falava bosta o dia inteiro e você achava que ele ia ser um largado na vida. E ele tá, eu acho que bem melhor do que nós aqui. Você não sabia quando ele tava zoando, porque sempre parecia zoeira, na real, né? Exato. É, essas histórias de, eu trabalhei na MTV, eu fiz isso, fiz aquilo, eu nunca acreditei em porra nenhuma até ele me provar. E o pior é que era verdade. Os crachazinhos, tudo, esses lugares, é foda. Mas é, o Together foi um acontecimento aí, em 2019. O que mais? Bom, no ano de 2019, já falando de perdas, a gente perdeu o André Matos, que a gente fez até um cast. Ficou bacana, o João não conhecia André Matos. Quer falar sobre André Matos agora, João? Não tem muito o que falar. Pois ele é muito bom. Ok. É que ele okay. não... É, tipo assim, eu conheci ele como... Ele é um puto artista, mas ele não é como vocês, fizeram parte de uma fase da vida. Então, tipo, ele não é marcante. Você é millennial, cara. Mas assim... E teve um fato engraçado, que acho que isso não foi contado em nenhum podcast, porque já, a gente já não tava gravando. Foi a morte do Gugu. Sim. Por que isso é engraçado? Foi bizarro porque umas duas semanas antes saiu a fake news de que ele tinha morrido. Ele postou: a gente, não morri não. Aí na semana seguinte, Gugu sofreu um acidente grave e ninguém sabia como que tava. Aí a gente tava indo comer pastel em Araraquara e falando do Gugu e tal. É tipo, eu falei, pô, imagina que legal, né, aqueles problemas, o Gugu na minha casa. A gente tá assistindo televisão, de repente ele cai do teto. E nisso que falou isso, meu relógio vibrou. Eu olhei, era a mensagem da Jéssica falando: Gugu morreu. E daí o Pedro virou e falou: Gugu morreu. Ficou aquele silêncio no carro, cara. A gente começou a se sentir mal, tá ligado? Tava eu, Rafael e Álvaro. Mano. E ele morreu caindo do teto. E tipo assim, a gente foi numa pastelaria nesse dia que... As televisões não estavam ligadas em jornal nem nada disso. Sabe aquelas televisões que fica passando surf, umas coisas bem aleatórias mesmo? Sim. E ninguém manjava que o cara tinha morrido lá. E a gente falando lá alto, eu acho que várias pessoas ficaram sabendo que o Gugu morreu através da gente ali. É, do tipo, não aguento mais comer esse pastel, mas eu vou comer pelo Gugu. Exatamente. A gente começou a fazer umas brincadeiras assim, né? Porque a gente tem que descontrair, que é foda. Mas aí, teve mais alguma morte em 2019 que marcou vocês? Eu não sei, meu. Sempre tem, né? Teve... Caralho, teve um músico que morreu esse ano também. Foi 2020 já, o Gary Lee. O do Rush. É, então. É, foi Gary 2020. Lee não, foi o baterista, né? Pô, sim, tomar Gary Lee não, caralho. Você é louco. Mas o batera do Rush morreu. Que ninguém lembra o nome dele agora. O Christopher Tolkien morreu. Nossa, sim, é verdade, sim. Mas isso morreu esse ano? Sim. É, 95 anos, poxa, muito triste. Ah não, então já tava, né? Sim, nossa, mas eu não sabia que ele era tão velho, cara. Eu tipo, já li várias coisas dele, né? As coisas que ele reeditou do Tolkien. Eu não sabia que ele era tão velho, imaginava que tipo, ele tivesse uns 40, 50 anos. Ele era velho? O Tolkien, ele começou a escrever O Senhor dos Anéis, acho que foi na Primeira Guerra Mundial. Sim, sim, aí tipo, depois que eu parei pra pensar, eu fiz as lutas, falei, nossa, realmente, ele não faria sentido ele ser jovem. E eu não fico triste quando morre uma pessoa muito velha, porque é uma pessoa que viveu uma vida completa. Sim. Agora, é o contrário do André Matos. André Matos faz mais sentido por causa disso mesmo, né, cara? Porra, o cara tinha o quê? 40 anos? Tinha 40 e poucos anos. Você é louco. Alguém que não morreu, mas que realmente lutou muito contra o negócio, quase morreu, meu avô, sobreviveu a 2 derrames, um infarto e um câncer no intestino. E o meu tio não morreu ainda. Não morreu. Que droga. Aí, Alvin... Chupa, vem matar meu tio. Morreu ainda. Toma uns corotes e vem matar o tio dele. Luciano, vem matar meu tio. É verdade, Luciano gosta de matar gente. E já aproveitando, a gente tá gravando também na semana que morreu Kobe Bryant. Poxa, isso foi bem triste, cara. Foi pra caralho. É outro cara que morreu do nada. O Sérgio vai perguntar quem que é o Kobe Bryant. Não, eu fiquei sabendo, é jogador, né? Cara, não exatamente no auge da carreira, mas numa das melhores fases dele, cara. Sabe, sim. Morrer agora com as filhas ainda, muito triste. A filha. É, a filha morreu dele? É. É treta, é treta. E... Bom, vamos já fazer a parte chata do programa de hoje? Do programa. Quem morre? Vamos fazer o nosso bolão da morte? Nossa, de sério? 2020? Eu acho que o Silvio Santos vai morrer esse ano. Será? Eu acho que não. Se o Silvio Santos é vaso ruim, acho que ele não vai quebrar tão cedo. Não sei não, tô achando que... Eu espero que meu tio morra esse ano. Bom, tem o tio do Suede, então, aí na roda. Que é capaz mesmo. Esse é quase certeza. É, capaz. Né? Um cara que eu vou ficar muito mal, mas é foda, porque quando uma pessoa chega aos 100 anos é difícil saber se ela tem mais tempo ou não, né? Sim, sim, Orlando Drummond. Orlando Drummond, esse daí eu vou ficar mal quando morrer, hein? Verdade. Outros dois que eu já achava que teria morrido, um deles eu tava achando que já tinha morrido até esse ano, que é Maurício de Souza e Ziraldo. Nossa, Maurício de Souza tá no fim também, hein? O Ziraldo tá mais ainda. Não, tomara que morra o Ziraldo antes do Maurício de Souza. Sim, com certeza. Maurício de Souza fica aí mais uns anos, hein? Mas o filho do Maurício de Souza, né, toma conta lá do negócio. Sim. Eu acho, se não me engano, dele, o nome dele é Mauro, né? Alguma coisa assim. Ah, mas isso é o Nimbus, né? Isso. E ele é gay. Fica aí uma curiosidade pro povo que fica aí, porque esse negócio não pode ser gay, blá, blá. O cara que tá... mandando lá Maurício Souza Produções é gay, ok? Fica o recado. Tá ok. Tá ok? O que mais? Podia morrer. Quem poderia morrer? O Carlos Abel de Nóbrega também, tá sempre aí, indo pra morrer, mas não morre. Ele foi, foi hospitalizado esse começo do ano. Será que ele morre? Não sei, ele sempre vai pra morrer, mas sempre volta. Sim. O Pelé. O Pelé não morreu ainda? Ainda não. Zagallo. Zagallo não morreu, né? Zagallo não morreu. Será que não? E cara, agora? Eu não sei, porque eu não acompanho porra nenhuma de esporte. Aí, vamos ver aqui, tirar do modo avião, veremos Zagallo, mas acho que não morreu mesmo. Eu acho que não morreu, eu não lembro de ter notícia do Zagallo morrer. Caralho, tá. Eu não sei ninguém pra dar palpite, cara. Fala qualquer um que é velho. Não sei ninguém pra dar palpite, velho. Cara, não morreu, tá morrendo? Ele tá com 88 anos. Zagallo vai morrer. Então chuta alguém novo pra morrer. Porque ele tá com 80 e poucos anos, mas ele parece que tem uns 90 e todos. Chuta alguém que você conhece. Sei lá, deixa eu pensar aqui. Alguém famoso? O Chá vai morrer? Não, acho que o Chá não. Alguém famoso novo que tá morrendo cedo aí. Sei lá, vai morrer alguém do Slipknot. Vai morrer. De novo. Mas já morreu um já. Morreu o Paul, mas faz tempo. Ali, o povo coloca outra máscara e tá tudo certo. Vai morrer o Shawn. Agora, ó. Relacionado à música, eu acho que o Ozzy ainda não vai. Não, é. Mas, mas eu acho que ele para. Essa. O Jimmy Page ou o Robert Plant, pode ser que sim. Putz, o Jimmy Page também tá. Esse ano. Eu acho que ele morre no ano que vem. Capaz mesmo. Eu acho que ele morre no ano que vem. Mas e alguém aleatório? Porque, por exemplo, a gente teve o cara da Jennifer no ano passado. É, uma bad vibe. E ele morreu. O Didi. Num acidente. Didi pode Didi morrer. O Didi tá velho já, né? Mas não tá extremamente velho também, né? Ele deve tá hipster. Morrer, é que tá. Eu vou chutar na Ana Maria Braga. O Didi, eu fico puto com o seguinte. Ele falou mal pra caralho dos caras dos Portos do Sul. Só, ah, não, porque não preciso fazer brincadeira com a fé de ninguém. Mas falava de preto, falava de gay, falava de todo mundo. Falava até de religioso. Exatamente. Então, nunca deixou de falar. Não com essa hipocrisia aí de querer pagar de santo agora. Tomar no cu. Então eu quero que ele morra. Ana Maria, eu acho que não. Ah, mas vou chutar aí. Porra, pela possibilidade de um câncerzinho aí, é foda. Existe a possibilidade, né? Isso que é o e se for ver, existe a possibilidade de todo mundo. Olha o Kobe Bryant aí, cara. Ele morreu do nada. Não, mas também qualquer um pode morrer. Então, mas vamos chutar alguém aleatório, tipo o cantor da Jennifer lá. Ele morreu num acidente. Tá. Aí é tipo atirar no escuro, foda, né? Sim. E se acertar é clipe. Eu acho que o Luan Santana morre. Não. Nada a ver, aleatoriamente. Ué, nada a ver. O cara da Jennifer também não tinha nada a ver morrer, né? Faz sentido. Mesmo então, porra. Falcão morre esse ano. Falcão? Do Raul? Não, Falcão das Flores lá do Brega. Falcão Brega. Caralho. Pior que ele é velho mesmo. O melhor membro do Massacration morre, né? Eu vou chutar no Carlinhos Brown. Ele vai ser soterrado por garrafa d'água, né? Mas eu não queria que ele morresse. Porque, tipo assim, ele é muito simpático. É uma pessoa muito simpática. Isso aqui é que ele morre. Você gosta dele? Não gosto das músicas dele, mas eu acho ele uma pessoa muito simpática. Eu vou cometer uma heresia, cara. Pericles. O Pericles. Poxa, mano, eu ia ficar muito triste se o Pericles morresse. O Pericles teve um infarto, né? Sim. Pode crer. Bad vibe. E do Locomotiva? Ninguém morre, não. Ninguém morre, não. Pode ser ex. Não. Eu quero lembrar quem que falou que eu ia morrer em 2016 pra 2017. Quem falou? Eu não sei. Eu vou escutar o podcast pra saber. Porque eu lembro que alguém falou que eu ia morrer. E eu enganei essa pessoa. Né? Mas enfim. Você falou que tinha morrido? Eu acho que o João morre. Eu morro? Como? Não sei, mas você falou do Carlinhos Brown, elogiou ele, aí já me deu um... Ah, eu não consigo, eu vejo ele no The Voice, ele é tão bonzinho que as crianças não dá. Eu vou falar que foi mal Outcast. Ih. Suede? Talvez o Out, moto, foda. É, ele veio com uns papos de gostar de velocidade. É verdade. Eu falei pra ele, maneira nessa porra. Pô, todo mundo voltou agora pro Outcast. Eu vou voltar então em mim mesmo também. Não. Eu vou. Você tá no áudio também. Mas enfim, todo mundo agora postando no Outcast. Olha que tristeza. Não, se ele morrer eu vou ficar triste, eu não votei nele não. Eu também vou ficar triste, mas ele vem falando com os papos todo de tá mundo vai ficar, velocidade, véio. Porra. Ó, Out, maneira nessa bosta aí, hein. Eu não quero tá certo. Caraca. Ok, vamos para a próxima parte. Ou alguém quer matar mais alguém? Eu voto em mim. Você toma no rabo. Não tem censura, né? Não. Então vamos pra próxima. Ok. Bom, então vamos lá. Agora talvez seja a última parte desse podcast. Sim, ele vai ficar mais curto que os outros, normal, né? Um podcast retrospectivo sem estar falando absolutamente tudo o que aconteceu, como a gente tem o costume de fazer. Ele tende a ser mais curto mesmo. Mas enfim, vamos falar sobre coisas que nós fizemos, lemos, assistimos, ouvimos e qualquer outra coisa em 2019/2020. Sim. Sim. Coronga! Coronga foi foda, hein? Eu ainda não vi. Coronga, cara. Eu gosto muito do Coronga, mas eu vou falar que eu fico muito puto que ele tenha ganhado as premiações na frente de História de um Casamento, porque História de um Casamento é o melhor filme que eu vi em 2019 e, meu Deus do céu. Cala a boca. Você não assistiu a cena da briga entre o Adam Driver e a Scarlett Johansson? Eu tenho que ver essa porra. Ninguém sabe o nome desse porra, esse daí é o Kylo Ren, velho. Acho que nem ele sabe o nome. Eu tenho que ver essa porra, que o pessoal fala que é bom pra caralho mesmo. Ele vai morrer esse ano. Ok. Nossa. A série do Witcher, cara. Puta, bom, velho. Que bom. Série foda, velho. Cara, em 2019, tanto zerei The Witcher, quase platinei. Mas agora eu vou interromper o João, porque eu tava falando Coronga, ele me interrompeu, e daí, enfim. Mas o Coronga foi um filme foda. Sim, muito bom, cara. Coronga foi um filme foda por quê? Porque no cinema a gente ficou passando mal o tempo inteiro. No final do filme a gente falou, pode ter mais 15 horas desse filme. Saímos do cinema sem falar porra nenhuma e só no meio do caminho, no carro, a gente conseguiu falar alguma coisa. Esse é o melhor filme de incel do caralho que eu já assisti. Eu prefiro... eu acho que o melhor de incel mesmo é o Taxi Driver. Porque é tipo o Coronga sem Coronga. Eu acho engraçado que, por exemplo, o Mamãe Falei elogiou o Coronga, tá ligado? É o Coronga. É engraçado essas coisas. É o foda. Isso aí é um puta de um paradoxo, né? Porque nada do que o Mamãe Falei elogia tem que ser bom. Exatamente. Mas ele começou a falar, não, porque a caracterização, os dentes, aqueles dentes, cara, os dentes eu dele. Eu acho que ele daria pro Joaquin Phoenix. Eu fiquei, velho. Tipo, o cara tá elogiando o filme inteiro por causa dos dentes dele. Ok, sabe? Mas tudo bem. Mas o Coronga é um filme que, independente do que o João pensar, não, eu é um quero filme que foda. Ganhe, eu quero, eu exijo que o Joaquin Phoenix ganhe o Oscar de melhor ator. Ah, não, eu acho que o Adam Driver merecia esse Oscar. Agora fala do Witcher que você tá falando. Ah, falando que em 2019 eu serei o The Witcher e assisti a série, mas tipo assim, e também li o primeiro livro. Eu me inseri muito nesse mundo por um bom tempo. Ele é meio viciante porque ele é muito complexo e denso. É tipo, me lembra muito quando eu tinha viciado em Tolkien um tempo. E você percebeu uns detalhezinhos assim que passa do nada, tipo na série lá na parte do juramento da mão da paveta, a Calante fala, que não sei o que, da caçada selvagem, tal, e passa reto. Sim, tem uns. Eles. Isso aparece. Eu tava jogando no jogo também, eles fazem muito isso. Por causa que os jogos, o primeiro, tanto um quanto dois, eles meio que supõem que você leu. E eles ficam jogando coisas assim. Me lembrou bastante. Uma curiosidade aí sobre a série The Witcher, não assisti ainda. Mas tem a musiquinha do Deu a Moeda pro Seu Bruxão lá. Sim. Que em português é uma bosta. Não, mas é, em português também. É o Rafael Rossato. É o mesmo dublador do Kristoff do Frozen. É o mesmo dublador do cantando do José Bezerra de Enrolados. Esse cara é muito bom. Esse cara tem futuro aí. Vamos ouvir muito falar desse. Uhum. Mas a música é da hora. Já lançou o forró, hit do verão aí. Vou falar em forró, eu esqueci de um acontecimento aí. O Edu Falaschi foi gravar um DVD de sei lá quantos anos ali de carreira. E na Bleeding Heart, ele chamou o maluco do Calcinha Preta. Ah, vai tomar no cu. Pra cantar metade da música. Ah, não, vai se fuder. E foi, pior que ficou bacana. Eu tô puto, vou embora desse podcast. Eu tô feliz e puto. Puto e curioso. Pior que ficou bacana, né? Cara. Pior que ficou bacana. Eu quero criticar o Alvi aí, porque Sex Education é legal. É bom pra caralho. Ele postou um negócio lá, fala que é meu amigo, mas fala pra eu assistir Sex Education. É bom, cara. É bom, velho. E outra coisa, eu já cansei de recomendar pra todo mundo, mas, poxa, Bacurau é bom pra caralho, velho. Eu quero ver essa porra. Tô esperando cair o caminhão. Cara. Já caiu. O cinema brasileiro. Já caiu, fogadeja. Até o diretor falou que é pra assistir mesmo e pirata, foda-se. Sabrina, terceira temporada, apesar que saiu em 2020. É. Ainda. Vou falar aí, teve o melhor filme de Star Wars do mundo, né? É Mandalorian? Que é o... Não, o Ascensão Skywalker. Não, vou falar, despertou ódio em muita gente, mas eu me diverti pra caralho. Não, o filme é legal. Vai tomar no cu. Não precisa ser o melhor filme do mundo. Para de frescura e vai se fuder. Mas posso falar outra coisa? Só. A culpa não é do JJ. A culpa é daquele porra lá que fez o segundo filme. Porque era pro JJ fazer os três. Ele tava com uma história pronta pra fazer os três. Aí aquele porra chegou e falou... Ah, não. A Rey não vai ser filha de ninguém. E, na verdade, a Rey ia ser filha de alguém. Se ia ser filha de quem foi, eu não sei. Mas... Ele pelo menos em vez de... E, tipo assim, não é culpa dele, é foda. Porque se você fala assim, ah, mas foi o cara que estragou. Tá, mas se ele não é um diretor que deve fazer um filme, ele não poderia tentar pelo menos continuar o trabalho sem estragar tudo? Não, porque o cara já estragou tudo. Mas ele não pode tentar trabalhar em cima disso? É, só que assim, o cara estragou com um filme bom. É, o 2 é muito bom, não é? É bom, tem seus defeitos, assim como o terceiro, mas o filme é bom. Eu vi muita gente falando mal aí, e eu me diverti, eu gostei. Eu vou postar no meu Instagram hoje à noite. Eu gostei de Star Wars Ascensão Skywalker. Mude minha ideia e uma caixinha de perguntas. Eu nem faço isso, eu gostei, pau no cu de quem não gostou, só isso. Eu achei legal. Só. Eu não assisti. Porra, é bom, é bom. É bom, é muito forte, eu achei legal. Bom, é bom, é bom. É, assim, tem defeitos pra caralho no filme, mas o filme é legal, é bom. Tem que considerar algumas coisas aí. Por exemplo, a Carrie Fisher fez favor de morrer. Tem uma cena lá que seria com a Carrie Fisher. Sim. Que acabou, né? Assim, eu entendo eu entendo muito bem, mas é meio broxante ver a ausência dela em certas partes e as pessoas, tipo, agindo como... Ela claramente não estando ali, como se ela estivesse ali. Vou te falar outra coisa. O povo fica falando fanservice. Foi do caralho o Chewbacca ter ganhado uma medalha, tá bom? Mas esse é spoiler. Tá bom. Não é spoiler da história, né, animal? Ah, faz sentido. Então. De certa forma é por causa de um acontecido na metade do filme, mas continuemos. Mas é plausível. Foi do caralho, foi do caralho. Porque o povo fica... Todo mundo ficou, ah, mas ninguém deu medalha pro Chewbacca, ninguém deu medalha pro Chewbacca. Quando dá medalha pro Chewbacca, fica lá, deram medalha pro Chewbacca, olha que bosta. E deram pro Witcher também, pau no cu desse povo. Caralho, e eu vou falar aqui, o melhor jogo que eu joguei ano passado... Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu sei que o jogo é de 2017, mas foda-se, eu joguei esse ano. O melhor que eu joguei no passado foi The Witcher 3. E o jogo é de quando? 2016? Eu não joguei jogo nenhum ano passado. Life Strange. Life Strange, caralho. Tá certo. Life Strange é bom. E Hollow Knight, que eu já indiquei aqui, joguem essa bosta. Hollow Knight também, cara, eu joguei muito, muito, muito. Sué, fala alguma coisa aí, pô. Eu voltei a jogar Hearthstone. Não sei, eu cara, jogo, filme, eu não fiz nada, cara, nada, você nada. Livro. Flash. Comecei a assistir Flash. É, comecei a segunda temporada. Comecei a segunda temporada de Sabrina. Flash, que mais? Ah, assisti Twilight Zone inteiro. Que eu tava querendo assistir. O reboot ou o antigo? O novo. O reboot. É legal. Eu não sei, eu tô meio tendencioso se ainda assisto Que assim, depois do Black Mirror, as coisas ficam meio assim, tipo, sem sal. Mas o universo do Twilight Zone é interessante. Mas eu gosto do Twilight Zone porque ele é diferente, tá ligado? Sim, falando em série, teve Love, Death and Robots também. Sim, que eu assisti também inteiro, é legal. Caralho. Sabe o que aconteceu em 2019? As pessoas fizeram a tag... como chama aquele filme de vendar o zóio lá? Bird Box. As pessoas ficaram fazendo a tag de Bird Box. Alguns animais ficaram dirigindo vendado nas ruas. Ah, nossa. Sim, é verdade. Mas foi em 2019? Foi 2019. Okay. Eu acho. Eu não sei. Eu acho que foi 2018, hein? Pode ter sido. Eu acho que não sei. Não sei. Eu acho que não sei também. Esse ano foi tão bosta, né, que a gente não lembra o que aconteceu. Eu li uns par de livros bons também. Eu li um livro que tem um nome longo e lindo, que chama Eu Ouviria as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, que é um escritor brasileiro, que, tipo, puta que pariu. O que você falou. Eu Ouviria as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios. Ok. Que ele, puta que pariu, ele tem a melhor discurso, escrito em discurso indireto que eu já li na minha vida, cara. É muito perfeito, é uma perfeição, assim, inacreditável. Tá, eu vou te falar que o título não me atrai muito, né? Eu achei Eu li os três primeiros Witcher. Eu li só o primeiro, só. Eu li Alita, completo. Cara, eu não sei o que mais, deixa eu pensar o que eu li. Eu assisti Alita. Eu achei um ótimo filme. Não, pelo que falam é um filme bom mesmo, mesmo comparando com o mangá. O que mais? Eu não lembro o que mais eu assisti. Teve o Vingadeiros? Ah, não teve? Eu assisti. Comecei a assistir Crise nas Infinitas Terras e terminei esse ano. Teve o Vingadeiros no começo do ano. Foi no começo do ano, não foi? Foi. Começo desse ano. Puta merda, teve os Vingadeiros. É, a gente Vingadeiros fez o cast, do caralho. Inclusive. Maluco, eu chorei. É bom, muito bom. Aí já não é mais spoiler, né? Quando vem aquele estalinho, I am Iron Man, E aí começou ele a apodrecer lá no canto. E eu fiquei, gente, meu Deus do céu, ele morreu. Eu falei, a gente tá morto, gente. Eu fiquei muito triste, cara. Eu chorei no cinema. E teve o Miranha também, né? Teve o Miranha. O Miranha foi bom. Filme do Miranha. Muito bom. Pau no cu de quem fala que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. Vai se fuder, saudosista de bosta. Desculpa. Não, o Tobey Maguire não merece porra nenhuma da vida. Desculpa por existir. Não, o Tobey Maguire só foi bom porque era a única coisa que a gente tinha na época de Homem-Aranha. Naquela época era legal. Mas ó, daí ó, Andrew Garfield já foi melhor que o Tobey Maguire. Não e foi. O Tom Holland é foda. Puta merda, desculpa. O Mistério. Foda. Não, Mistério. Uma história do caralho, mas eu não consegui engolir o Homem-Aranha Playboy. A ideia do Mistério ser um cara que anda com uma roupa de mocap pra tudo que é lado é fantástico. Pera, o Homem-Aranha de Playboy? É. Ele foi apadrinhado pelo Tony Stark. Ah, vai se fuder, isso acontece no quadrinho. É, mas seu, tipo, porra. Não na linha original e tipo, depois de muita coisa e... Mas velho, você queria contar a sua história do Tio Ben de novo? Não contou. E não, aí? Mas você vai falar, ah, mas ele não contou a história do Tio Ben. Mas eu gostava mais do Homem-Aranha que tipo, tava salvando o crime e preocupado com o ovo da Tia May. Ele tava salvando o crime e preocupado em pegar a Mary Jane. Que é algo que um adolescente tem que se preocupar em pegar a Mary Jane. Não, ele tem que se preocupar em pagar as contas. E inclusive Zendaya tá de parabéns. Falando em Zendaya, cara, tem uma série que chama Euforia. É do caralho. Eu assisti, assisti ano passado. Mano, eu não sabia que essa mina atuava tão bem quanto ela atua. Mano, é muito foda. Ah, ela no Greatest Showman já tá fantástica. Sim. Também. É uma série sobre uso de drogas. É tipo, adolescentes que abusam muito de drogas. A Zendaya faz uma menina que é dependente de cocaína, né? É êxtase, maconha também, mas tipo, ela usa muito. Tá vendo? O João gosta disso, mas não gosta do Homem-Aranha Playboy. Ela volta de uma reabilitação e, tipo, começa a viver tentando não se drogar mais ainda. Só que é complicado e é bad vibe e é muito bom. Assistam Euforia. É tipo assistir o Hacking pra um Sonho, né? Sim, cara, lembra bastante. Sem a parte do hip-hop montage. Sem S2S, né? É. Pô, agora eu tô pensando se eu não assisti tão pouco filme, cara. Eu assisti Full Metal. Eu não vi quase porra nenhuma esse ano. É legal. Que merda, hein, velho? Esse ano foi um ano perdido. Não. Foi bem bosta. Eu tatuei bastante. A minha banda lançou 2 EP, caralho? Sim, porra. Nossa. Puta, velho. No começo do ano, caralho. Muito provavelmente não vamos lançar mais nada nunca mais. Não, pô, foi no final do ano. Ah, não, que a gente gravou no começo do ano. E lançamos no meio do ano. Não, lançou depois, no meio do ano. Lançamos no meio do ano. No meio do ano? No meio do ano. Certeza. Você quer que eu abra aqui o iTunes for Artists? Tá bom, tá bom, tá bom. E provavelmente nunca mais vamos lançar nada. Mas... foi 2 ótimos EPs de despedida. Do caralho. É triste, gente. Chora e sofre. Chora, sofre e quer morrer? Não, não foi no meio do ano. Foi depois do meio do ano. Ô, caralho, tá bom. Foi ano passado. Pau no seu cu. Quer saber mais do que eu que fiz o negócio. Eu que publiquei o negócio. Mas foi lá pra outubro mesmo, viu? É. Ah, pau no cu dos dois, caralho. Foi ano passado. O que mais? Ô, inferno. E o que mais? O Pedro teve um celular quebrado. De uma maneira bad vibe. Foi horrível. Foi engraçado. Tava trincado já? Tava. tava trincado, mas não tava. Estralhaçado. Sei lá. O que não tinha virado pó aquela porra ainda. O que nos lembra que tivemos um ótimo restaurante aqui que foi cagado pelo povo e por isso fechou, que é a hora extra que creperia. E vive eternamente nossos versos. Eternamente. Sim. Nossas fomes. Sim, cara. E com isso nós tivemos a volta de um grande amigo nosso, Mussarela. Sim, que faz parte da nossa vida desde então. É, exatamente. E graças a ele eu estou feliz namorando alguém que eu gosto de verdade. É, não graças a cê ele. Você tá, né, pegando, né, forte a irmã dele, né? Então. É. Não graças a ele, né? Não, se ele não tivesse resolvido voltar pra Curitiba, se ele não tivesse resolvido abrir um restaurante, eu nunca voltar teria conhecido. Voltar pra Curitiba, ele voltar não de Curitiba. Ah, tá. É, isso aí. Complicado. E não conversa. Tivesse falado, ô João, vai lá e pega minha irmã, por favor. É. Vai lá e pega malária. É. Isso okay. Aí. Um beijo aí, Mussarela. O que mais aconteceu no nosso ano de 2019? Alguém leu mais alguma coisa? Alguém. Aí, a gente conheceu também a esposa Mussarela, a Rê. A gente conheceu a Rê. Você já conhecia, eu não conhecia direito. Porque a única vez que eles tinham ido em casa, eu tava chegando pra pegar minhas coisas e ir pra um casamento. É verdade. E a gente tem uma companhia aqui, ó. É, o Watchcast. Eu, João da Espanha. adianta porra nenhuma você falar nessa altura. É verdade, foi mal. Cheguei do serviço agora, passei pra dar um salve. Salve. O que, que você fez em 2019? Ah, sei lá, velho. Você tá namorando? É, eu tô namorando e comprei uma moto. Roubou a moto do meu irmão. Roubei a moto do meu irmão. E você começou a trabalhar em 2019, não foi? Caralho, você não precisa mais pagar o irmão, cara. Não, eu já paguei o irmão dele. É porque ele roubou, você não precisa pagar quando você rouba, você precisa de desconto. Eu comecei em 2018. Ah, é verdade, caralho. Mas esse ano você não perdeu o emprego. Faz sentido. Muito bom. Venceu o desemprego. É, isso aí, cara. Show. manda um recadinho pro povo aí de 2020. Porra, velho, 2020 vai ser foda, hein? Força aí, guerreiros. 2K20. 2K20, nossa, que bosta. É, foi ruim isso que o João falou. Mas, enfim, mais alguma coisa? De memória, não. Esse ano tem o 20 do 20 do 20 do 20. É, João. Que? A gente mutou o João. E... acho que é isso, né? É isso, 2019 é isso. Foi meio bosta. A gente promete que os próximos casts vão ser melhores. E inclusive vamos ter um cast novo aí pra maiores de 18. É, pra esse ano a gente tem esse cast pra maiores de 18. A gente promete a volta do Literativa. Não vamos prometer uma data, mas prometemos a volta do Literativa. Pretendemos ter convidados mais ilustres nas nossas gravações. Sim, além disso, a gente, no Literativa, está planejando um negócio bacana. A gente está planejando um negócio bem interessante que vai fazer com que vocês passem a escutar todos os Literativos. Olha que bonito! Mas vamos lá para finalizar isso, né? E infelizmente chegamos ao fim de mais um Locomocast, mais o primeiro Locomocast desse ano. Primeiro Locomocast de um bom tempo. A gente já tem alguns podcasts gravados, acho que uns 6, então a gente não vai ter tanto problema assim. É, vão ter podcasts polêmicos. Tipo o próximo, né? Tipo o próximo, talvez. Mas eu espero que vocês gostem, né? Vamos mandar um recado para as pessoas de 2020. Neste ano. Que tudo seja melhor. Que tudo seja melhor. Que você tenha histórias para contar, porque 2019 foi o caralho, foi. Mas se você tem histórias pra contar, é porque sem histórias pra contar, você não vive, né? Eu tenho o melhor recado, foda-se esse seu. Dá dinheiro no PicPay, porra. Manda dinheiro no PicPay, você vai ter em mãos o nosso primeiro episódio proibido! Comemora, Suede! E... mas a partir de R$5, hein? A partir de R$5. Até o povo do Locomotiva não vai ter esse podcast se não colaborar com R$5. Mas enfim, eu acho que é isso. Yeah. Colaborar no nosso PicPay, se não for pedir demais. Planos a partir de R$1 até 750 mil. Se você ganhar na Mega e quiser dar 750 mil pra gente, a gente vai ficar muito grato, porque a gente vai sacrificar alguém que a gente não gosta. Ou que a gente gosta menos, né? Porque pra não falar que a gente não gosta, a gente fala que gosta menos. E acho que é isso. Falou? Hasta. Cu. Show. Capaz de te impedir de tocar o céu.